compreendo. Disse o vampiro pensativo, caminhando lentamente pela sala até a janela. Durante muito tempo permaneceu de pé em frente à luz fraca e à torrente de tráfego da rua de Visadeiro. Agora o rapaz conseguiu ver os móveis da sala mais claramente. A mesa de carvalho redondo, as cadeiras. Numa das paredes, uma bacia pendia sob um espelho. Apoiou a maleta na mesa e esperou. Qual a quantidade de fita que você trouxe? Perguntou o vampiro, virando-se agora de modo que o menino pudesse ver seu perfil. O suficiente para registrar a história de uma vida? Certamente, se for uma vida movimentada. Às vezes chego a entrevistar 3 ou 4 pessoas numa noite de sorte, mas tem de ser uma boa história. É claro, respondeu o vampiro. Então gostaria de lhe contar a história de minha vida. Gostaria muitíssimo de fazê-lo. Ótimo, disse o jovem. E tirou rapidamente o pequeno gravador da maleta, testando a fita e as pilhas. Estou realmente ansioso por saber por que você acredita nisso. Porque... Não, disse o vampiro rispidamente. Não podemos começar desse jeito. Seu equipamento está pronto? Está? Então sente-se. Vou acender a lâmpada. Pensei que os vampiros não gostassem de luz, comentou o rapaz. Mas caso ache que a escuridão pode ajudar a criar uma atmosfera... Então parou de falar. O vampiro observava de costas para a janela. O rapaz não conseguia tirar nenhuma informação daquela expressão, mas ainda assim, havia algo no vulto quieto que o perturbava. Começou novamente a tentar falar, mas não disse nada. E então viu, com alívio, que o vampiro se dirigia à mesa e apertava o interruptor. A sala foi imediatamente invadida por uma desagradável luz amarela. E o rapaz, fitando o vampiro, não pôde deixar de engolir em seco. Seus dedos bailaram novamente pela mesa, agarrando a borda. Meu Deus! Murmurou, fitando sem fala o vampiro. O vampiro era incrivelmente branco e suave, como se tivesse sido esculpido em ossos decorados. Seu rosto parecia tão inanimado quanto uma estátua, exceto pelos 2 olhos verdes e brilhantes que examinavam o rapaz atentamente, como se fossem chamas saindo de um crânio. O vampiro sorriu, quase melancolicamente, e a substância branca e macia de seu rosto se moveu como as linhas infinitamente flexíveis, mas mínimas de um desenho animado. Compreende? Perguntou suavemente. O rapaz estremeceu, levantando a mão como se quisesse proteger de uma luz poderosa. Seus olhos passearam lentamente pelo paletó preto, de bom corte, que tinha somente vislumbrado no bar, as longas dobras da capa, o lenço de seda negra amarrado no pescoço, e o brilho do colarinho branco, tão branco quanto a carne do vampiro. Fitou, espantado, seu cabelo cheio e negro, as ondas cuidadosamente penteadas para encobrir a ponta das orelhas, os cachos que mal tocavam a borda do colarinho branco. Agora, ainda quer a entrevista? Perguntou o vampiro. A boca do rapaz ficou aberta, sem emitir nenhum som. Balançava a cabeça. Depois disse. Quero. O vampiro se sentou à sua frente e, inclinando-se, disse calma e confidencialmente. Não tenha medo. Simplesmente ligue o gravador. E então se estendeu sobre a mesa. O rapaz se encolheu, com um suor descendo por sua face. O vampiro pousou pesadamente a mão sobre o ombro do rapaz e disse. Acredite-me, não lhe farei mal. Quero esta oportunidade. É mais importante para mim do que pode lhe parecer agora. Quero que comece. Retirou a mão e se sentou calmamente, esperando. O rapaz precisou de algum tempo para enxugar a testa e os lábios com um lenço, verificar se o microfone estava ligado, apertar o botão e dizer que o aparelho estava funcionando. Você não foi sempre vampiro, não é? Não, respondeu o vampiro. Era um homem de 25 anos quando me tornei um vampiro, no ano de 1791. O rapaz se espantou com a precisão da data e repetiu-a antes de perguntar. Como aconteceu? Há uma resposta muito simples. mas não acredito que queira dar resposta simples. Acho que desejo contar a verdadeira história. Sim, disse o jovem rapidamente. Dobrava e redobrava o lenço, passando constantemente sobre os lábios. Aconteceu uma tragédia, começou o vampiro. Foi com meu irmão mais novo. Ele morreu. Então o vampiro parou, de modo que o rapaz pigarreou, e enxugou o rosto novamente antes de enfiar o lenço, quase impacientemente, no bolso. Está doloroso para você? Perguntou timidamente. Parece ser? Perguntou o vampiro. Não. Balançou a cabeça. É que só contei essa história a outra pessoa. E foi há muito tempo. Não. Não me é doloroso. Na época, morávamos em Louisiana. Tínhamos recebido terras do governo e iniciamos duas plantações de indigo no Mississippi, muito próximo de Nova Aliança. Ah, é este o sotaque, disse o rapaz em voz baixa. Por um instante, o vampiro fitou-o inexpressivamente. Tem sotaque? Começou a rir. E o jovem desconcertado respondeu rapidamente. Reparei no bar quando lhe perguntei como ganhava a vida. É somente uma leve acentuação das consoantes, só isso. Nunca suspeitaria que fosse francês. Está certo. Assegurou-lhe o vampiro. Não estou tão chocado quanto pode parecer. Só que de vez em quando me esqueço. Mas deixe-me continuar. Por favor. Falava sobre as plantações. Na verdade, tem muita relação com o fato de ter me tornado um vampiro. Mas chegaremos lá. Levávamos uma vida simultaneamente luxuosa e primitiva. E nós próprios a achávamos muito atraente. Compreenda. Vivíamos muito melhor do que jamais teríamos vivido na França. Talvez a completa solidão de Louisiana nos fizesse pensar assim. Mas, uma vez formada esta impressão, ela passou a ser verdadeira. Lembro-me dos móveis importados que atravancavam a casa. O vampiro sorriu. E o cravo. Era adorável. Minha irmã costumava tocar. Nas tardes de verão, sentava-se em frente ao teclado, de costas para as janelas francesas abertas. E ainda me lembro da música, suave e rápida, e da visão do brejo estendendo-se atrás dela, dos ciprestes cobertos de trepadeiras se elevando de encontro ao céu. E havia os sons do pântano, um coral de criaturas, o grito dos pássaros. Acho que amávamos aquilo. Tornava os móveis de pau rosa ainda mais preciosos, a música ainda mais delicada e encantadora. Mesmo quando as glicínias arrebentaram as janelas do sótão e estenderam suas gavinhas até os tijolos brancos em menos de um ano. Sim, nós o amávamos. Todos, a não ser meu irmão. Acho que nunca ouvi reclamar de nada, mas sabia como ele se sentia. Na época, meu pai já havia morrido e eu tinha me tornado chefe da casa, tendo de defendê-lo constantemente de minha mãe e de minha irmã. Queriam que as levasse a visitas e às festas de Nova Aliança, mas ele odiava essas coisas. Acho que parou de acompanhá-las antes dos 12 anos. As orações eram seu único interesse. Orações e as vidas ascéticas dos santos. Finalmente, construí um oratório para ele, fora da casa, e ali ele começou a passar praticamente o dia todo, e frequentemente algumas noites. Isso é realmente uma ironia. Ele era tão diferente de nós, tão diferente de todo mundo, e eu era tão comum. Ainda não tinha absolutamente nada de extraordinário. O vampiro sorriu. Às vezes, à tarde, eu ia à sua procura e encontrava no jardim, perto do oratório, sentado numa calma absoluta, em um banco de pedra que havia por ali. Ele contava as dificuldades que tinha com os escravos, como desconfiava do capataz, ou falava sobre o tempo, sobre meus agentes. Falava de todos os problemas que constituíam a matéria e a finalidade de minha existência. E ele ouvia, fazendo poucos comentários. Sempre compreensivo. De modo que, quando deixava, tinha a exata impressão de que havia resolvido tudo para mim. Achava que não podia lhe negar nada e jurei que, apesar de toda a imensa dor por perdê-lo, entraria para o seminário quando chegasse a época. Claro que estava enganado. O vampiro parou. Durante algum tempo, o rapaz simplesmente o fitou, e depois ele recomeçou, como se tivesse sido afastado de seus pensamentos, gaguejando, como se não conseguisse encontrar as palavras adequadas. Ah, ele não queria ser padre? Perguntou o rapaz. O vampiro o estudou, como se tentasse compreender o significado de sua expressão. Então, respondeu. Quero dizer que estava enganado a meu respeito, a respeito de meu desejo de não lhe negar nada. Seu olhar atravessou a parede ao longe e se fixou nos vidros da janela. Ele começou a ter visões. Visões verdadeiras? Perguntou o rapaz, mas hesitando, como se estivesse pensando em outra coisa. Acho que não, respondeu o vampiro. Começaram quando ele tinha 15 anos. Na época era um rapaz muito bonito. Tinha a pele mais macia e os maiores olhos azuis que já vi. Era forte, não era frágil, como sou agora. E já era então. Mas seus sonhos. Quando olhava dentro de seus olhos, sentia-me como se estivesse sozinho no fim do mundo. Numa praia oceânica batida pelos ventos. Sem nada além do rugido macio das ondas. Bem, disse com o olhar ainda fixo nas janelas. Ele começou a ter visões. A princípio, não nos disse claramente o que acontecia e simplesmente parou de fazer as refeições conosco. Morava na capela, podia ser encontrado a qualquer hora do dia ou da noite, ajoelhado sobre as pedras lisas do altar. E a própria capela foi deixada de lado. Parou de cuidar das velas, de trocar as toalhas do altar e até mesmo de varrer as folhas. Numa noite, fiquei realmente preocupado ao passar uma hora inteira observando sem que se levantasse nem relaxasse os braços, que mantinha esticados em forma de cruz. Os escravos todos achavam que ele estava louco. O vampiro ergueu as sobrancelhas, como se meditasse. Eu estava convencido de que não passava de excesso de zelo. Em seu amor por Deus, talvez tivesse ido longe demais. Então falou comigo a respeito das visões. Tanto São Domênico quanto a Sagrada Virgem Maria tinham vindo até ele, na capela. Tinham-lhe dito que devia vender nossa propriedade em Lusiana, assim como tudo que possuísse, e usar o dinheiro para servir a Deus na França. Meu irmão deveria ser um grande líder religioso, deveria retornar à França, à sua antiga fé, para lutar contra o ateísmo e a revolução. É claro que não tinha nenhum dinheiro próprio. Eu deveria vender as plantações em nossas próprias casas de Nova Orleans e lhe dar o dinheiro. O vampiro parou novamente, e o rapaz permaneceu sentado, imóvel, observando, espantado. Ah, desculpe-me, murmurou. O que disse? Vendeu as plantações? Não, respondeu o vampiro, com o rosto tão calmo quanto no início. Ri dele. E ele ficou enfurecido. Insistiu que a ordem tinha vindo da própria Virgem. Quem era eu para desrespeitá-la? Quem, na verdade? O vampiro se fez a última pergunta, em voz baixa, como se pensasse sobre isso novamente. Quem, na verdade? E quanto mais ele tentava me convencer, mais eu ria. Disse que aquilo era absurdo, que era o produto de uma mente imatura e até mesmo mórbida. Disse-lhe que a capela havia sido um erro. Iria derrubá-la. Ele iria para a escola em Nova Orleans e tiraria aquelas ideias loucas da cabeça. Não me lembro de tudo que disse, mas lembro-me da sensação. Por trás de minha peremptória negativa havia raiva e decepção. Estava profundamente desapontado. Não acreditava absolutamente nele. Mas é compreensível, disse o rapaz rapidamente, quando o vampiro parou de falar. Sua expressão de espanto havia se abrandado. Quero dizer, será que alguém poderia acreditar nele? É assim tão compreensível? O vampiro olhou para o rapaz. Acho que talvez tenha sido um imenso egoísmo. Deixe-me explicar. Amava meu irmão, como já lhe disse, e às vezes acreditava que era um santo em vida. Encorajei-o a rezar e a meditar, como falei, e desejava levá-lo para o seminário. E se alguém tivesse me dito que havia um santo em Arles ou em Lourdes que tinha visões, teria acreditado. Era católico, acreditava em santos. Acendia círios diante de suas estátuas de mármore colocadas nas igrejas, Conhecia suas imagens, seus símbolos, seus nomes. Mas não acreditei. Não podia acreditar em meu irmão. Não somente neguei que tivesse visões, como não parei para pensar no assunto por nenhum instante. Bem, e por quê? Porque era meu irmão. Poderia ser religioso, estranho, mas um Francisco de Assis, não. Não o meu irmão. Nenhum irmão meu poderia ser tal coisa. Isto é egoísmo. Compreende? O rapaz pensou antes de responder e depois balançou a cabeça e disse sim. Ou ao menos pensou tê-lo feito. Talvez ele tivesse visões, disse o vampiro. Então você não consegue saber, agora, se ele as tinha ou não? Não, mas sei que nunca duvidou desta convicção, nem um segundo sequer. Sei disto agora. E o sabia na noite em que deixou meu quarto, desnorteado e entristecido. Jamais vacilou um instante só. E em poucos minutos estava morto. Como? Perguntou o rapaz. Simplesmente atravessou a porta, penetrou na galeria e parou por um instante no topo da escadaria de tijolos. Então caiu. Estava morto quando cheguei lá embaixo, com o pescoço quebrado. O vampiro meneou a cabeça, consternado, mas seu rosto permanecia sereno. Viu cair? Perguntou o rapaz. Perdeu o equilíbrio? Não, mas dois criados assistiram. Disseram que olhou para cima, exatamente como se tivesse visto algo no ar. Seu corpo todo se inclinou, como se fosse empurrado pelo vento. Um deles disse que quando caiu parecia querer dizer alguma coisa. Também pensei que estava prestes a dizer algo, mas nesse momento me afastei da janela. Estava de costas quando ouvi o barulho. Olhou para o gravador. Jamais me perdoarei. Sinto-me responsável por sua morte, disse. E todos pareceram pensar o mesmo. Mas como podiam? Disse que o viram cair. Não era uma acusação direta. Simplesmente sabiam que algo desagradável havia acontecido entre nós. Que tínhamos discutido minutos antes da queda. Os criados nos ouviram. Minha mãe nos ouviu. Minha mãe não pôde deixar de me perguntar o que tinha acontecido e por que meu irmão, que era tão calmo, havia gritado. Então minha irmã chegou e, obviamente, me recusei a responder. Estava tão profundamente chocado e entristecido que não tinha paciência com ninguém, somente uma vaga determinação de que não deveriam saber de suas visões. Não deveriam saber que, afinal, não havia se tornado um santo, mas um fanático. Minha irmã preferiu ficar na cama em lugar de enfrentar o enterro. Minha irmã preferiu ficar na cama em lugar de enfrentar o enterro. E minha mãe disse a todos que algo horrível, que eu não queria revelar, havia acontecido em meu quarto. Até a polícia me interrogou, a pedido de minha própria mãe. Finalmente, o padre veio me ver e exigiu saber o que havia se passado. Não disse a ninguém. Falei que tinha sido uma simples discussão. Não estava na galeria quando ele caiu. Protestei e todos me encaravam como se eu tivesse assassinado. Eu senti que eu tinha feito. Passei 2 dias ao lado de seu caixão pensando. Eu matei. Fitei seu rosto até que manchas aparecessem nos meus olhos. E quase desmaiei. A parte posterior de seu crânio tinha se estatelado no chão e sua cabeça tomava uma forma estranha sobre o travesseiro. Obriguei-me a fitá-lo, a observá-lo simplesmente porque mal podia suportar a dor e o cheiro da decomposição. E por várias e várias vezes tive a tentação de abrir seus olhos. Foram todos maus pressentimentos. Pensamentos. Maus desejos. A ideia principal era esta. Eu ri de meu irmão. Não acreditei nele. Não fui delicado. Ele caiu por minha causa. Isso realmente aconteceu, não foi? Sussurrou o jovem. Está me contando algo. Isto é verdade. É, disse o vampiro, sem demonstrar surpresa. Quero continuar a lhe contar. Mas seu olhar ignorou o menino e se voltou para a janela. Demonstrava pouco interesse pelo rapaz, que parecia ocupado com alguma silenciosa luta interna. Mas você disse que não sabia das visões, que você é um vampiro? Não tenho certeza de quê? Quero colocar tudo em ordem, disse o vampiro. Quero continuar a lhe contar as coisas da forma como aconteceram. Não. Não sabia nada a respeito das visões. Até este dia. Parou novamente de falar até que o rapaz disse. Sim, por favor, continue. Bem, quis vender as plantações. Não queria jamais voltar a ver a casa ou a capela. Finalmente entreguei tudo a uma agência que cultivaria a terra para mim e dirigiria os negócios de modo que nunca mais precisasse voltar lá. E mudei-me, com minha mãe e minha irmã, para uma das casas de Nova Orleans. Claro que em nenhum momento consegui me livrar de meu irmão. Não conseguia pensar em nada além de seu corpo apodrecendo no solo. Estava enterrado no cemitério de Saint Louis, em Nova Orleans. E fiz tudo para evitar passar por aqueles portões. Mas mesmo assim, pensava nele constantemente. Bêbado ou sóbrio, via seu corpo apodrecendo no caixão e não conseguia suportar. Sonhava repetidamente que estava no topo das escadas e que eu segurava seu braço, falando carinhosamente com ele, fazendo-o voltar para o quarto, dizendo-lhe delicadamente que acreditava nele, que precisava rezar para que eu tivesse fé. Enquanto isso, os escravos em Point de Luc, esta era minha fazenda, começaram a comentar que haviam visto seu fantasma na galeria, e o capataz não conseguiu mais manter a ordem. Nas reuniões sociais, começaram a fazer perguntas ofensivas à minha irmã. A respeito do acidente, ela ficou histérica. Não era realmente uma histérica. Simplesmente pensou que deveria reagir daquele modo, e assim o fez. Passei a beber o tempo todo e a ficar em casa o mínimo possível. Vivia como um homem que queria morrer, mas não tinha coragem para fazê-lo sozinho. Andei em ruas e vielas escuras, estava sempre em cabarés. Escapei de dois duelos, mas por covardia e apatia, pois na verdade queria ser morto. Então fui atacado. Poderia ter sido qualquer um. Eu era um convite para marinheiros, ladrões, maníacos, qualquer um. Mas foi um vampiro. Pegou-me a poucos passos da porta de casa, à noite, e me deixou morto, ou pelo menos foi o que pensei. Quer dizer que ele sugou seu sangue? Perguntou o rapaz. Sim. O vampiro sorriu. É assim que se faz. Mas você sobreviveu. Retrucou o rapaz. Bem, ele me sugou quase até a morte, o que era suficiente para ele. Assim que me encontraram, levaram-me para a cama, confuso e realmente sem saber o que havia acontecido comigo. Suponho ter pensado que finalmente a bebida havia me causado um infarte. Naquela hora só esperava morrer, e não tinha nenhum interesse em comer, beber ou falar com o médico. Minha mãe chamou o padre. Quando chegou, eu estava com febre, lhe contei tudo a respeito das visões de meu irmão e do que eu havia feito. Lembro-me de ter agarrado seu braço, fazendo-o jurar várias vezes que não contaria nada a ninguém. Sei que não o matei, disse finalmente para o padre. Mas simplesmente agora que morreu, não posso mais viver. Não, depois do modo como o tratei. Isto é ridículo, ele me respondeu. Claro que pode viver. Não há nada de errado consigo a não ser a falta de autoindulgência. Sua mãe precisa de você, sem falarmos de sua irmã. E quanto a este seu irmão, estava possuído pelo diabo. Fiquei tão aturdido quando me disse isso que não pude protestar. O diabo era astucioso. A França inteira estava sob a influência do diabo, e a revolução havia sido seu maior triunfo. Nada teria salvo meu irmão, a não ser exorcismos, preces e abstinências. Homens que o agarrassem enquanto o demônio se encolerizava em seu corpo e tentava destruí-lo. O diabo jogou escadas abaixo. É absolutamente óbvio. Declarou. Você não estava falando com seu irmão naquele quarto. Falava com um demônio. Bem, isto me enfureceu. Antes disso, pensava que já tinha testado meus limites, mas não. Continuou falando sobre o demônio, sobre o voodoo, entre outros escravos e sobre casos de possessão em outras partes do mundo. E fiquei furioso. Destrocei o quarto, numa tentativa de quase matar. Mas e sua força? O vampiro perguntou ao rapaz. Estava fora de mim, explicou o vampiro. Fiz coisas que seria incapaz de fazer se estivesse inteiramente são. Agora a cena me parece confusa, apagada, fantástica, mas lembro-me que o joguei pela porta fora, até o pátio e o empurrei até o muro da cozinha, onde bati sua cabeça até quase matá-lo. Quando finalmente me agarraram, exausto até a morte, me sangraram. Os tolos. Mas ia dizer algo mais. Foi então que me convenci de meu próprio egoísmo. Talvez o tenha visto refletido no padre. Sua atitude intempestiva em relação ao meu irmão refletia a minha própria. Suas críticas imediatas e ríspidas sobre o diabo. Sua recusa em pensar um só instante na ideia de santidade me atingiram. Mas ele acreditou que tivesse sido possuído pelo diabo. Esta é uma ideia muito mais mundana, disse o vampiro imediatamente. As pessoas que param de crer em Deus ou na bondade continuam a acreditar no diabo. Não sei por quê. Não, realmente não sei por quê. O mal é sempre possível. E a bondade é eternamente difícil. Mas precisa compreender. Na verdade, a possessão é um outro modo de se dizer que alguém está louco. Senti que era isso. No padre. Tenho certeza de que pensou em demência. Talvez tenha pensado exatamente em loucura delirante e tenha pronunciado possessão. Não se precisa ver Satã quando ele é exorcizado, mas permanecer na presença de um santo, acreditar que o santo teve uma visão, não é egoísmo, nossa recusa em acreditar que pode ocorrer tão próximo de nós. Nunca havia pensado nisso, disse o rapaz. Mas o que aconteceu com você? Diz que o sangraram para curá-lo, e isso deve ter quase causado sua morte. O vampiro riu. Exato. Quase o fez. Mas o vampiro voltou aquela noite. Compreende. Ele queria Point the Lock, minha fazenda. Foi muito tarde. Minha irmã tinha pego no sono. Lembro-me como se fosse ontem. Veio pelo pátio, abrindo a janela sem um ruído. Um homem alto, de pele delicada, cabelos louros e movimentos graciosos, quase felinos. E, delicadamente, estendeu um xale sobre os olhos de minha irmã e diminuiu a chama da lâmpada. Ela adormeceu ali, ao lado da bacia e da toalha, como com que tinha umedecido minha testa, e não se moveu até de manhã. Mas então eu já estava profundamente transformado. Que transformação foi essa? O vampiro sorriu, reclinou-se na cadeira e contemplou as paredes. A princípio pensei que fosse mais um médico ou alguém convocado pela família para tentar me convencer. Mas essa suspeita foi logo abandonada. Ele parou perto de minha cama e se inclinou, de modo que seu rosto ficou sobre a luz. E vi que não se tratava de um homem comum. Seus olhos cinza ardiam com uma incandescência, e as mãos longas e brancas que pendiam ao seu lado não eram as de um ser humano. Acho que compreendi tudo naquele instante. Tudo o que me disse depois seria dispensável. Quero dizer que no momento em que o vi, percebi sua extraordinária aura e compreendi que se tratava de uma criatura como eu jamais vira e que eu estava reduzido a nada. Aquele ego que não pôde aceitar a presença de um ser humano extraordinário a seu lado estava esmagado. Todas as minhas concepções, até mesmo minha culpa e minha vontade de morrer, pareciam subitamente não ter nenhuma importância. Esqueci completamente de mim mesmo. Ao dizê-lo, o vampiro tocou o peito, silenciosamente, com um punho. Esqueci totalmente de mim. E, no mesmo instante, compreendi inteiramente o significado do que poderia acontecer. Dali em diante, só senti uma crescente curiosidade. Enquanto ele falava comigo, eu me dizia e me dizia o que deveria esperar. O que havia sido e ainda era a sua vida. Meu passado passou inteiro por minha mente. Vi minha vida como se não fizesse parte. Não fizesse parte dela. A vaidade, o egoísmo, a busca constante de tolas preocupações, as preces a Deus e à Virgem, e uma fieira de santos, cujos nomes enchiam meus livros de orações, nenhum dos quais fez a menor diferença numa existência mesquinha, materialista e egoísta. Vi-me os verdadeiros deuses, os deuses da maioria dos homens. Comida, bebida e segurança no conformismo. Cinzas. O rosto do rapaz ficava tenso, num misto de confusão e assombro. Então decidiu se tornar um vampiro? Perguntou. O vampiro ficou calado por um momento. Decidi. Não parece a palavra exata. Apesar de não poder dizer que, a partir do momento em que ele penetrou naquele quarto, isto tivesse se tornado inevitável. Não, realmente, não era inevitável. Mas não posso dizer que decidi. Deixe-me dizer que, quando terminou seu relato, nenhuma outra decisão me parecia possível e segui meu destino sem olhar para trás. Exceto no momento. Exceto no momento? Qual? Meu último alvorecer, disse o vampiro. Naquela manhã eu ainda não era um vampiro, e vi meu último alvorecer. Lembro-me inteiramente dele, apesar de achar que não me lembro de nenhuma alvorada anterior. Lembro-me que a luz atingiu primeiro o alto das janelas, uma sombra por trás das cortinas de renda, e até então um brilho crescente cada vez mais e mais claro, se recortando por entre as folhas das árvores. Finalmente, o sol atravessou as portas, as próprias janelas, e a renda se estendeu em sombra sobre o chão de pedra, derramando-se sobre minha irmã, que ainda dormia. Sombras de renda sobre o xale que cobria sua cabeça e seus ombros. Assim que sentiu calor, ela empurrou o xale sem acordar, e então o sol brilhou. Com toda a força sobre seus olhos, ela apertou as pálpebras. Depois reluziu sobre a mesa onde ela apoiava a cabeça e os braços, e cintilou sobre a água da bacia. E pude senti-lo em minhas mãos, sobre a colcha e, finalmente, em meu rosto. Permaneci na cama, pensando em todas as coisas que o vampiro havia me dito. E foi então que me despedi do nascer do sol e parti para me tornar um vampiro. Foi o último alvorecer. O vampiro olhava pela janela novamente. E quando parou, o silêncio foi tão súbito que o rapaz pensou ouvi-lo. Pôde então escutar os barulhos da rua. O ruído de um caminhão era ensurdecedor. A leve corda soava com a vibração. O caminhão se foi. Sente saudades? Perguntou em voz baixa. Na verdade, não. Disse o vampiro. Há tantas outras coisas. Mas onde estávamos? Quer saber como foi? Como me tornei um vampiro? Sim, disse o rapaz. Como foi a transformação exatamente? Não posso lhe descrever exatamente, disse o vampiro. Posso lhe falar a respeito, fazê-lo com palavras que deixem evidente o valor que teve para mim. Mas não posso descrever exatamente como foi, assim como não se pode dizer exatamente como é a experiência do sexo a quem nunca passou por ela. O rapaz pareceu subitamente invadido por uma nova pergunta, mas antes que pudesse falar, o vampiro continuou. Como já lhe disse, este vampiro, Lestat, queria a fazenda. Uma razão mundana, certamente, para me garantir uma vida que perdurará até o fim do mundo. Mas ele não era uma pessoa preconceituosa. Não considerava a pequena população de vampiros do mundo como, digamos, um clube selecionado. Tinha problemas humanos. Um pai cego que não sabia que seu filho era vampiro e não deveria descobrir. Tinha se tornado muito difícil para ele viver em Nova Orleans, considerando-se suas necessidades e a obrigação de cuidar do pai. E ele queria Point du Lac. Na noite seguinte, fomos diretamente para a fazenda. Abrigamos o pai cego no quarto principal e comecei a sofrer a transformação. Não posso dizer exatamente o momento em que começou, apesar de ter havido um instante, é claro, a partir do qual não podia mais voltar atrás. Mas houve uma sequência variada de atos importantes, sendo o primeiro deles a morte do capataz. Lestat o pegou enquanto dormia. Eu devia observar e aprovar, isto é, ser cúmplice da morte de um ser humano, como prova de meu compromisso e parte de minha transformação. Sem dúvida alguma, esta foi a parte mais difícil. Já lhe disse que não sentia medo de morrer, tinha somente escrúpulos em acabar com minha própria vida. Mas conservava o maior respeito pela vida alheia. E a partir da recente morte de meu irmão, havia tomado verdadeiro horror à morte. Tive de ver o capataz acordar assustado, tentar empurrar Lestat com ambas as mãos, fracassar e ficar deitado ali, lutando sob o abraço de Lestat, até finalmente tornar-se lívido, inteiramente sem sangue. E morrer. Não morrer logo. Permanecemos em seu pequeno quarto quase uma hora, vendo-o morrer. Parte de minha transformação, como disse. Lestat não permitia que fosse de outro modo. Depois precisamos nos livrar do corpo do capataz. Quase vomitei. Ainda fraco e febril, tinha pouca energia, e o fato de manusear o cadáver com tais propósitos me dava náuseas. Lestat ria, dizendo-me calorosamente que, quando me tornasse vampiro, me sentiria tão diferente que também riria. Enganou-se. Nunca ri da morte, apesar da frequência com que eu mesmo a tenha causado. Mas deixe-me colocar as coisas em ordem. Tivemos que subir a estrada que margeava o rio até chegar ao campo aberto, onde deixamos o capataz. Rasgamos seu casaco, roubamos seu dinheiro e manchamos seu lábio com bebida. Conheci a sua esposa, que vivia em Nova Aliança, e imaginava seu desespero no momento em que o corpo fosse encontrado. Mas, além da pena, doía-me saber que jamais descobriria o que aconteceu, que seu marido não tinha sido encontrado bêbado na estrada pelos ladrões. Conforme surrávamos o corpo, ferindo o rosto e os ombros, fui ficando cada vez mais excitado. Claro, você deve entender que nesta época o vampiro Lestat era extraordinário. Não me parecia mais humano do que um anjo bíblico. Mas, sob tal pressão, meu encantamento se quebrava. Encarava o fato de me tornar um vampiro sob dois aspectos. O primeiro era o mero encanto. Lestat me conquistou em meu leito de morte. Mas o outro aspecto era meu próprio desejo de autodestruição. Ansiava por ser intensamente amaldiçoado. Foi por esta porta que Lestat penetrou, em ambas as ocasiões. Naquele momento eu não destruía a mim mesmo, mas o outro. O capataz, sua mulher, sua família. Voltei a mim e teria fugido de Lestat, inteiramente insano, se ele não tivesse percebido, com um infalível instinto, o que acontecia. Infalível instinto. O vampiro pareceu meditar. Deixe-me falar sobre o poderoso instinto do vampiro. Para quem a mais leve mudança de expressão na face, o humano é tão perceptível quanto um gesto. Lestat possuía uma sensibilidade sobrenatural. Empurrou-me para a carruagem e tocou os cavalos para casa. Quero morrer, comecei a murmurar. Isto é insuportável. Quero morrer. Você tem o poder de me matar. Deixe-me morrer. Recusava-me a olhar para ele, a ser encantado pela doce beleza de seu rosto. Ele repetia meu nome carinhosamente, rindo. Como já disse, pretendia obter a fazenda. Mas ele o teria deixado partir? Perguntou o rapaz. Em quaisquer circunstâncias? Não sei. Conhecendo Lestat como conheço, diria que preferiria me matar a me deixar partir. Mas era isto que queria, compreenda. Não importava. Não. Isto era o que eu pensava que queria. Assim que chegamos em casa, saltei da carruagem e saí andando. Um zumbi, até as escadas de onde meu irmão tinha caído. A casa estava vazia há meses, já que o capataz tinha seu próprio chalé. E a umidade e o calor de Louisiana já tinham começado a esburacar os degraus. Em cada grita despontava grama e até mesmo pequenas flores silvestres. Lembro-me do perfume que parecia ser frio no meio da noite, e de ter me sentado nos primeiros degraus, encostando a cabeça nos tijolos e acariciando as flores com as mãos. Arranquei um maço delas da sujeira macia. Quero morrer. Mate-me. Mate-me, disse o vampiro. Agora sou culpado de assassinato. Não posso viver. Zombou de mim com a impaciência de alguém que escuta mentiras óbvias. E depois, como um raio, me agarrou do mesmo modo como havia feito com o capataz. Lutei ferozmente com ele. Coloquei minha bota em seu peito e chutei o mais fortemente que pude, sentindo seus dentes espetar em minha garganta e a febre arder em minhas têmporas. E, num movimento tão rápido que mal pude perceber, ele surgiu subitamente sob os degraus, olhando-me com desdém. Pensei que quisesse morrer, Louis, disse ele. O rapaz emitiu um som repentino, quando o vampiro disse o nome, recebendo em troca uma rápida afirmativa. Sim, este é meu nome. Depois disso, o vampiro continuou. Bem, senti-me indefeso frente à própria morte, à própria covardia e insensatez. Talvez, após tê-las encarado tão de perto, devesse ter adquirido coragem para realmente acabar com minha vida, em lugar de implorar a outros que o fizessem para mim. Vi-me usando uma faca, definhando um lento sofrimento que considerava necessário, como uma penitência de confessionário, desejando ardentemente que a morte me encontrasse inconscientemente e me presenteasse com um perdão eterno. E também me vi com uma visão no topo da escada, exatamente onde meu irmão tinha estado, atirando meu corpo sobre os tijolos. Mas não havia tempo para tomar coragem. Ou seria melhor dizer, não havia tempo para nada nos planos de Lestat. Agora me escute, Louis, disse ele, sentando-se a meu lado no degrau, de modo tão gracioso e íntimo que me fez pensar nos gestos de um amante. Recuei, mas ele passou seu braço direito por meus ombros e me aproximou de seu peito. Nunca havia estado tão próximo dele, e sob a pálida luz pude perceber o magnífico brilho de seus olhos e a superfície sobrenatural de sua pele. Quando tentei me mexer, colocou os dedos em meus lábios e disse: Fique quieto. Agora vou sugá-lo até a verdadeira fronteira da morte. E quero que fique quieto, tão quieto que quase possa ouvir o fluxo do sangue em suas veias. Tão quieto que possa ouvir o fluxo deste mesmo sangue nas minhas. São sua consciência e sua vontade que deverão mantê-lo vivo. Queria lutar, mas apertou-me com tal força que dominou inteiramente meu corpo. E, assim que parei minha inútil tentativa de rebelião, afundou os dentes em meu pescoço. Os olhos do rapaz se arregalaram. Conforme o vampiro falava, se afundava cada vez mais na cadeira, agora com o rosto tenso, os olhos apertados, como se esperasse uma catástrofe. Alguma vez já perdeu uma grande quantidade de sangue? Perguntou o vampiro. Conhece a sensação? Os lábios do rapaz tomaram a forma de um não, mas não emitiu nenhum som. Pigarreou. Não, respondeu. Velas ardiam no salão do segundo andar, onde tínhamos planejado a morte do capataz. Uma lamparina tremulava sob a brisa da galeria. Toda esta luz se misturou e começou a se diluir, enquanto uma presença dourada pairava sobre mim, suspensa sobre a escadaria, misturando-se levemente com a balaustrada, se enrolando e se contraindo como fumaça. Escute, mantenha os olhos abertos, murmurou Lestat, com os lábios encostados em meu pescoço. Lembro-me que o movimento de seus lábios arrepiou todos os cabelos de meu corpo, enviando uma corrente de sensações através de meu corpo que não me pareceu muito diferente do prazer da paixão. Pareceu meditar, os dedos da mão ligeiramente recurvados sob o queixo, o polegar parecendo acariciá-lo levemente. O resultado foi que, em questão de minutos, estava paralisado pela fraqueza, dominado pelo pânico. Descobri que nem ao menos podia falar. Lestat, é claro, ainda me segurava. O seu braço parecia ter o peso de uma barra de ferro. Senti seus dentes se afastarem com tanta nitidez que os dois furos que deixaram me pareceram enormes, repletos de dor. Neste momento, inclinou-se sobre minha cabeça desamparada, e afastando sua mão de mim, mordeu seu próprio pulso. O sangue inundou minha camisa e meu casaco, enquanto ele observava, com um olhar atento e brilhante. Essa espera pareceu durar uma eternidade, e naquele momento a aura pendia atrás de sua cabeça, como se fosse a sombra de uma aparição. Acho que, antes que ele fizesse qualquer coisa, eu já sabia o que me esperava, e me deixei ficar ali, em seu desamparo, por um período que me pareceu durar anos. Apertou seu pulso sangrento contra minha boca e disse com firmeza e alguma impaciência: Louis, beba. Foi o que fiz. Força, Louis, e vamos logo. Era o que murmurava seguidamente. Bebi sugando sangue vindo dos furos, experimentando pela primeira vez desde a infância o prazer especial de sugar um alimento, o corpo inteiro preocupado com a fonte vital. Então algo aconteceu. O vampiro se sentou, franzindo ligeiramente a testa. Quão patético é descrever essas coisas que não podem ser descritas, disse ele, numa voz tão baixa que mais parecia um murmúrio. O jovem permanecia sentado, como se tivesse congelado. Enquanto bebia o sangue, não via nada a não ser aquela luz. E em seguida, um som. A princípio era um rugido rouco, que depois se transformou num rufar, como o rufar de um tambor, cada vez mais alto, como se alguma imensa criatura estivesse saindo vagarosamente de uma floresta escura e estranha, rufando enquanto andava um enorme tambor. E então surgiu o rufar de outro tambor, como se outro gigante viesse atrás do primeiro e cada gigante preocupado com seu próprio tambor não desse importância ao ritmo do outro. O som foi se tornando cada vez mais forte até me dar a impressão de não estar apenas atingindo minha audição, mas todos os meus sentidos, de estar penetrando em meus lábios, em meus dedos, na carne de minhas têmporas, em minhas veias. Principalmente em minhas veias. Rufar após rufar. E subitamente Lestat afastou o pulso. Abri meus olhos e me contive ao notar que tentava segurar seu pulso, agarrá-lo, querendo fazê-lo voltar à minha boca de qualquer modo. Contive-me porque entendi que o rufar vinha de meu próprio coração, e que o segundo rufo vinha do dele. O vampiro sorriu. Compreende? O rapaz começou a falar, e depois sacudiu a cabeça. Não. Quero dizer... Sim, disse. Quero dizer, eu... Claro, disse o vampiro, olhando para o outro lado. Espere, disse o rapaz, num rompante de excitação. A fita está quase acabando. Tem de virá-la. O vampiro esperou pacientemente enquanto ele a trocava. O que aconteceu, então? Perguntou o rapaz. Seu rosto estava molhado e ele enxugou apressadamente com um lenço. Vi como um vampiro vê, disse o vampiro, num tom ligeiramente mais lento. Parecia quase distraído. Então voltou rapidamente a si. Lestat estava novamente de pé na escada e eu vi como jamais poderia tê-lo visto antes. Antes havia me parecido branco, inteiramente branco, tão intensamente branco que à noite me parecia quase luminoso. Agora o via com sua própria vida e seu próprio sangue. Era radiante, não luminoso. Então percebi que não era apenas Lestat que havia mudado, mas todo o resto também. Era como se aquela fosse a primeira vez que percebia cores e formas. Fiquei tão entretido com os botões do casaco preto de Lestat que, durante algum tempo, não olhei para mais nada. Então Lestat começou a rir. E ouvi seu riso como jamais ouvira nada antes. Ainda ouvi seu coração bater como um tambor, e depois veio aquela risada metálica. Confundia-me, com o som se unindo ao outro como as reverberações dos sinos, até que aprendi a separá-los. Então se sobrepuseram, cada um deles suave, mas diferente, mais altos, mais discretos. Repiques de risadas. O vampiro riu de deleite. Repiques de sinos. Pare de olhar meus botões, disse Lestat. Saia para ver as árvores, livre-se de todos os vestígios humanos de seu corpo. E não se enamore tão perdidamente da noite que se perca. Claro que esta foi uma ordem inteligente. Quando vi a lua sobre a laje, fiquei tão encantado que poderia ter permanecido uma hora ali. Passei pelo oratório de meu irmão sem nem ao menos pensar nele, e fiquei entre os choupos e os carvalhos, escutando a noite como se fosse um coro de mulheres sussurrando, todas me convidando a me chegar a seus seios. Quanto a meu corpo, ainda não estava totalmente transformado, e assim que me acostumei um pouco mais com os sons e as imagens, Começou a doer. Todos os meus fluidos humanos estavam sendo expulsos de mim. Estava morrendo como ser humano, apesar de permanecer inteiramente vivo como vampiro. E, com meus sentidos exacerbados, tinha de assistir à morte de meu corpo com um certo desconforto e, finalmente, com medo. Voltei correndo pelas escadas para a sala, onde Lestat já examinava os documentos da fazenda, verificando as despesas e os lucros do último ano. Você é um homem rico, disse-me quando entrei. Está acontecendo algo comigo, gritei. Está morrendo, só isso. Não seja tolo. Não tem mais nenhuma lamparina? Com todo esse dinheiro, só pôde comprar óleo de baleia para uma lamparina. Traga-me essa lamparina. Morrendo, gritei. Morrendo! Acontece com todo mundo, insistiu, recusando-se a me ajudar. Quando penso nisso, ainda sinto raiva. Não porque sentisse medo, mas porque ele poderia ter chamado minha atenção para aquelas mudanças com mais respeito. Deveria ter me acalmado e dito que eu deveria observar minha morte com o mesmo fascínio com que havia olhado e sentido à noite. Mas não fez. Lestat nunca foi um vampiro como eu, de forma alguma. O vampiro não falou com presunção. Referia-se a isto realmente para demonstrar que agiria de outra forma. Alors, sorriu. Estava morrendo rapidamente, o que significava que minha capacidade de sentir medo também diminuía muito depressa. Simplesmente lastimo por não ter prestado atenção. Mais atenção ao processo. Lestat estava sendo um perfeito idiota. Oh, pelos infernos! Começou a gritar. Já notou que não preparei nada para você? Sou um idiota. Tive vontade de concordar, mas não falei nada. Terá de se deitar comigo amanhã. Pela manhã. Não preparei seu caixão. O vampiro riu. O caixão me causou tal terror que absorveu toda a capacidade de me atemorizar que ainda restava. Só depois me alarmei ligeiramente para ter que dividir o caixão com Lestat. Naquele momento, ele estava no quarto do pai, despedindo-se do velho e dizendo que voltaria de manhã. Mas por onde vai? Por que não pode vir mais organizadamente? Perguntou o velho. Lestat ficou impaciente. Antes disso, tinha sido delicado com o velho, chegando a causar-me náuseas. Mas agora parecia emprotecido. Cuide de você, não é? Já lhe dei um teto muito melhor do que você jamais me deu. Se quero dormir o dia todo e beber a noite toda, vou fazê-lo, dane-se. O velho começou a se lamuriar. Somente meu peculiar estado emocional e minha estranhíssima sensação de exaustão fizeram com que não o desaprovasse. Assisti à cena através da porta aberta, cativado pelas cores da colcha e pelas ondas coloridas que surgiam no rosto do velho. As veias azuis pulsavam sob sua carne rosa e acinzentada. Descobri até mesmo que o amarelo de seus dentes me fascinava e fiquei praticamente hipnotizado pelo tremor de seus lábios. Que filho, dizia, sem jamais suspeitar a verdadeira natureza de seu filho. Está bem, então vá. Sei que deve ter uma mulher em algum lugar. Sai para vê-la assim que o marido sai de casa de manhã. Dê-me meu rosário. O que aconteceu com meu rosário? Lestat blasfemou alguma coisa e entregou-lhe o rosário. Mas, balbuciou o rapaz. Sim, disse o vampiro. Sinto não estar permitindo que faça muitas perguntas. Ia perguntar, rosários têm cruzes, não é? Oh, o boato das cruzes. O vampiro riu. Refere-se a termos medo de cruzes? De serem incapazes de olhar para elas, pensei, disse o rapaz. Absurdo, meu amigo. Puro absurdo. Posso olhar o que quiser, e gosto bastante de olhar para crucifixos, em particular. E a história dos buracos de fechadura? De que podem virar vapor e passar por eles? Gostaria de poder. Riu o vampiro. Verdadeiramente encantador. Gostaria de passar por todos os tipos de fechaduras e sentir o prazer de suas várias formas. Não. Balançou a cabeça. Isto é, como dizem hoje, idiotice. O rapaz riu sem querer. Depois seu rosto ficou mais sério. Não precisa ficar envergonhado, disse o vampiro. O que há? As histórias sobre as estacas enfiadas no coração, disse o rapaz, corando ligeiramente. A mesma coisa, disse o vampiro. Burrice. Ao falar, articulou bem as sílabas, fazendo o rapaz sorrir. Não há nenhum poder mágico. Por que não fumo um cigarro? Observei que tem alguns no bolso da camisa. Oh, obrigado, respondeu o rapaz, como se aquela fosse uma sugestão maravilhosa. Mas uma vez tendo o cigarro entre os lábios, suas mãos tremiam tão intensamente que destroçou o primeiro palito de fósforo. Permita-me, disse o vampiro. E pegando a caixa, aproximou rapidamente o fósforo do cigarro do rapaz. O garoto tragou, os olhos nos dedos do vampiro. Agora o vampiro se movia ao redor da mesa com um suave farfalhar dos tecidos. Há um cinzeiro na bacia. Disse e o rapaz movimentou-se nervosamente para apanhá-lo. Durante um momento fitou as pontas do cigarro em seu interior e depois, vendo uma pequena cesta embaixo, esvaziou o cinzeiro e sentou-se rapidamente à mesa. Seus dedos deixavam marcas úmidas no cigarro. Este é seu quarto? Perguntou. Não, respondeu o vampiro. Simplesmente um quarto. O que aconteceu, então? O vampiro parecia apreciar a fumaça se espalhando em volta do lustre. Ah, voltamos rapidamente à Nova Aliança, disse. Lestat mantinha seu caixão, um quarto miserável, perto das muralhas. E você entrou no caixão? Não tinha escolha. Implorei a Lestat que me deixasse ficar no banheiro, mas ele riu espantado. Não sabe o que você é? Perguntou. Mas é mágico? Precisa ter esta forma? Implorei. Tudo que consegui foi ouvir sua risada de novo. Não conseguia suportar a ideia, mas, como vimos, notei que não sentia um medo real. Era uma estranha descoberta. Durante minha vida inteira tive medo de lugares fechados. Nascido e criado em casas francesas, de teto alto e janelas que iam até o chão, tinha pavor de ficar enclausurado. Até no confessionário da igreja me sentia mal. Era um medo bastante normal. E naquele momento eu notava, enquanto protestava com Lestat, que, na verdade, não o sentia mais. Simplesmente me recordava dele. Agarrava-me a ele pelo hábito, ou por minha falta de habilidade em reconhecer meu presente e de me regozijar com minha liberdade. Está fazendo tudo errado, disse Lestat, finalmente. Já está quase amanhecendo. Devia tê-lo deixado morrer. Morrerá, sabe? O sol destruirá o sangue que lhe dei em todos os tecidos, em todas as veias. Mas de forma alguma deveria sentir tanto medo. Acho que se parece com um homem que perde um braço ou uma perna e continua insistindo em sentir dor no lugar onde o braço ou a perna costumavam estar. Bem, esta foi a coisa mais inteligente e útil que Lestat jamais disse em minha presença e me trouxe à realidade. Agora estou entrando no caixão, disse-me, finalmente, em seu tom mais desdenhoso. E você se deitará sobre mim, se é que sabe o que é bom para você. Foi o que fiz. Deitei-me voltado para ele, extremamente confuso com a ausência de medo, e sentindo um mal-estar por estar tão próximo dele, belo e intrigante como era. E ele fechou a tampa. Então perguntei se eu estava completamente morto. Meu corpo todo coçava e doía. Não, ainda não, respondeu. Quando estiver, somente o escutará e verá mudando, e não sentirá nada. À noite já deve estar morto. Vá dormir. Ele estava certo? Você estava morto quando acordou? Sim, transformado. Seria melhor dizer. Pois, obviamente, estou vivo. Meu corpo estava morto. Ainda precisaria de algum tempo para se livrar totalmente dos fluidos e substâncias de que não precisava mais. Mas estava morto. E, ao mesmo tempo em que compreendia isto, iniciava uma nova fase, a do meu divórcio das emoções humanas. A primeira coisa que me pareceu clara, mesmo quando Lestat e eu estávamos colocando o caixão num carro fúnebre e roubando outro caixão de um necrotério, foi que não gostava nada de Lestat. Estava muito longe de ser como ele, mas já estava bem mais próximo do que estivera antes da morte de meu corpo. Não posso realmente explicar como aconteceu, pela razão óbvia de que você é atualmente como eu era antes de meu corpo morrer. Não pode compreender. Mas antes de morrer, Lestat era indiscutivelmente a mais estonteante experiência pela qual eu já tinha passado. Seu cigarro virou uma comprida cinza cilíndrica. Oh! O rapaz amassou rapidamente o fio de sob o vidro. Quer dizer que quando a distância entre vocês ficou menor, ele perdeu o seu encantamento? Perguntou com os olhos fixos no vampiro, enquanto suas mãos procuravam o cigarro e o fósforo, bem mais à vontade do que antes. Sim, está certo, disse o vampiro com óbvio prazer. A viagem de volta a Pointe du Lac foi emocionante, e a conversa interminável de Lestat foi, positivamente, a coisa mais chata e desinteressante que já experimentei. Claro, como já disse, que estava muito longe de ser seu igual. Tinha meus membros mortos com os quais me preocupar, para usar a comparação dele. E aprendi isto nesta mesma noite, quando tive de fazer meu primeiro assassinato. Neste momento, o vampiro se inclinou sobre a mesa e limpou delicadamente uma cinza caída na lapela do rapaz, que ficou espantado à mão que se afastava. Desculpe-me, disse o vampiro. Não queria assustá-lo. Desculpe-me, disse o rapaz. Só que de repente tive a impressão de que seu braço era mais longo que o normal. Foi tão longe sem que você se movesse? Não, disse o vampiro, apoiando novamente as mãos sobre os joelhos cruzados. Eu me movi para a frente rapidamente demais para que você pudesse ver. Foi uma ilusão. Moveu-se para a frente? Mas você não o fez. Estava sentado exatamente como agora, recostado na cadeira. Não. Repetiu o vampiro firmemente. Cheguei para a frente, como já lhe disse. Olhe, farei de novo. E repetiu o movimento, deixando o jovem afetá-lo com a mesma mistura de confusão e medo. Ainda não viu, disse o vampiro. Mas, olhe, se observar meu braço esticado, notará que, de modo algum, parece mais comprido que o normal. Levantou o braço com o polegar apontado para o céu, como se lá houvesse um anjo pronto a transmitir a palavra de Deus. Experimentou uma diferença fundamental entre o modo como você e eu. Experimentou uma diferença fundamental entre o modo como eu e você vemos. Meu gesto me pareceu lento e até lânguido. E o som de meu dedo em seu casaco foi bastante audível. Bem, não pretendia assustá-lo, confesso. Mas talvez agora compreender por que minha volta a Pointe du Lac foi um turbilhão de novas experiências, o simples tremular de um galho de árvore ao vento, um deleite. Sim, disse o rapaz, ainda visivelmente perturbado. O vampiro contemplou por alguns instantes e disse: Estava lhe falando sobre seu primeiro assassinato. Sim. Antes, porém, devo dizer que a fazenda parecia um pandemônio. O corpo do capataz tinha sido encontrado, assim como o velho cego, no quarto principal, e ninguém sabia explicar a presença do velho. E ninguém conseguiu me encontrar em Nova Orleans. Minha irmã procurou a polícia, Naturalmente, já estava bastante escuro e Lestat me explicou rapidamente que não deveria deixar a polícia me ver sob nenhuma luz sequer, especialmente naquele momento em que meu corpo estava em tal estado. Assim, conversei com eles na Alameda de Carvalhos em frente à casa, ignorando os seus pedidos para que entrássemos. Expliquei que tinha estado em Point de Lac na noite anterior e que o velho cego era meu hóspede. Quanto ao capataz, não tinha ficado lá, mas ido à Nova Orleans a negócios. Uma vez tudo resolvido, tinha o problema da fazenda em si. Meus escravos estavam inteiramente confusos, e durante o dia nada foi feito. Tínhamos uma grande fábrica de tintura de índigo, e a administração do capataz era da maior importância. Mas eu tinha muitos escravos extremamente inteligentes, que já podiam estar exercendo tais funções há muito tempo, caso eu tivesse reconhecido antes suas qualidades e não temesse seus modos e sua aparência africana. Analisei-os cuidadosamente e lhes entreguei a direção da fábrica. Ou melhor, dei a casa do capataz. Duas jovens foram trazidas do campo para cuidar do pai de Lestat, e lhes disse que apreciava minha vida particular acima de tudo e que ambas seriam recompensadas, não apenas por seus serviços, como por me deixar inteiramente a sós com Lestat. Na época, não notei que essas escravas seriam as primeiras e possivelmente as únicas a suspeitar que Lestat e eu éramos criaturas extraordinárias. Não me dei conta de que suas experiências com o sobrenatural era muitíssimo maior do que a do homem branco. Baseado em minha própria experiência, ainda considerava os escravos como selvagens infantis, um pouco domesticados pela escravatura. Foi um grande erro. Mas deixe-me continuar minha história. E ele contar-me o primeiro assassinato. Lestat o estragou com sua característica falta de bom senso. Estragou? Perguntou o rapaz. Jamais deveria ter começado com seres humanos. Mas isto foi algo que tive de aprender sozinho. Lestat me fez mergulhar no pântano próximo ao local onde a polícia e os escravos estavam acampados. Era muito tarde e as cabinas dos escravos estavam imersas na total escuridão. Logo perdemos de vista as luzes de Point du Lac e fiquei muito nervoso. Era novamente a mesma coisa. Medos lembrados, confusão. Lestat, se tivesse um mínimo de inteligência, deveria ter me explicado tudo com paciência e gentileza. Que eu não precisava temer os pântanos, que as cobras e os insetos não me feririam, e que devia me concentrar em minha nova habilidade de me ver na escuridão. Ao contrário, cobriu-me de condenações. Só que preocupava apenas com nossas vítimas, com o fato de eu terminar minha iniciação e poder seguir sozinho. E quando finalmente achamos nossas vítimas, empurrou-me para a ação. Era um pequeno campo de escravos fugidos. Lestat já os tinha visitado antes e pegado uns quatro deles, esperando no escuro a hora em que um se afastava do fogo ou caía no sono. Nem desconfiavam da presença de Lestat. Tivemos que espiar durante mais de uma hora até que um homem, eram todos homens, finalmente deixou a clareira e se aproximou das árvores. Abaixou as calças para satisfazer uma necessidade física normal. E quando se voltou para partir, Lestat me sacudiu e disse: "Pegue-o." O vampiro riu ao ver os olhos arregalados do rapaz. "Acho que estava tão horrorizado quanto você estaria", disse. "Mas ainda não sabia que poderia matar animais em lugar de seres humanos." Disse rapidamente que não conseguiria pegá-lo. E o escravo me escutou falando. Voltou-se, deu as costas para o fogo e penetrou na escuridão. Então, rápido e silencioso, retirou uma comprida faca do cinto. Estava quase nu, a não ser pelas calças e o cinto. Um homem alto, forte, esguio e jovem. Disse algo no dialeto francês e seguiu em frente. Notei que, apesar de poder vê-lo claramente, ele não nos enxergava. Lestat se aproximou de suas costas, com uma delicadeza que me espantou, e agarrou-lhe o pescoço enquanto imobilizava seu braço esquerdo. O escravo gritou e tentou se livrar de Lestat. Naquele instante, ele afundou os dentes, e o escravo ficou paralisado como se tivesse sido picado por uma cobra. Caiu de joelhos enquanto Lestat o sugava rapidamente, antes que os outros escravos chegassem. Você me dá nojo, disse-me ele quando terminou. Parecíamos insetos negros inteiramente camuflados na noite, espreitando os movimentos dos escravos que descobriram o homem ferido. Levaram-no e se agitavam por entre as folhagens à procura do atacante. Vamos, temos de pegar outro, antes que voltem para o acampamento, disse. Rapidamente fomos atrás de outro homem que se separara do grupo. Eu ainda estava terrivelmente agitado, certo de que não conseguiria forças para atacar e sem nenhuma vontade de fazê-lo. Como já disse, havia muitas coisas das quais Lestat devia ter me avisado. Poderia ter transformado aquela experiência em algo enriquecedor, sob vários aspectos, mas não o fez. O que poderia ter feito? Perguntou o rapaz. A que se refere? O ato de matar não é um ato comum, disse o vampiro. A gente não se satisfaz simplesmente com o sangue do outro. Sacudiu a cabeça. Certamente trata-se do fato de experimentar uma outra vida, e às vezes de experimentar a perda desta vida através do sangue, lentamente. É a contínua repetição das sensações que tive ao perder minha própria vida, ao sugar o sangue do pulso de Lestat, e ao ouvir seu coração rufando junto ao meu. É a contínua celebração dessa experiência, pois para os vampiros, esta é a suprema experiência. Falava com extrema seriedade, como se discutisse com alguém que defendesse outro ponto de vista. Acho que Lestat jamais chegou a captar isso. Talvez não conseguisse. Não sei. Deixe-me dizer que percebi algumas coisas, mas muito poucas, acredito, dentre as que se pode conhecer. De qualquer modo, não se preocupou em me fazer recordar meus sentimentos no momento em que me agarrei a seu pulso, para não deixá-lo partir, nem escolher um lugar onde pudesse viver a experiência de meu primeiro assassinato com alguma calma e dignidade. Precipitou-se para a luta como se precisássemos fugir o mais rapidamente possível de algo que nos perseguisse. Uma vez, tendo pego o escravo, imobilizou-o, agarrando-o pelo pescoço. Faça-o, disse. Agora não pode mais voltar atrás. Cheio de repulsa, enfraquecido pela frustração, obedeci. Ajoelhei-me junto ao homem agachado, que ainda lutava, e, colocando as ambas mãos em seus ombros, me aproximei de seu pescoço. Meus dentes mal haviam começado a se transformar e tive de rasgar sua pele, em lugar de perfurá-la. Mas, uma vez tendo feito a ferida, o sangue jorrou. E quando isso aconteceu, me vi abraçado a ele, bebendo, enquanto todo o resto se desvanecia. Lestat, o pântano e os ruídos do acampamento distante nada significavam. Lestat poderia ser mais um inseto, zunindo, piscando e depois se diluindo em sua insignificância. O ato de sugar me hipnotizava. A força do homem cedia sob a tensão de minhas mãos, e então surgiu novamente o som do tambor, que era o rufar de seu coração, só que desta vez perfeitamente ritmado com as batidas do meu, os dois ressoando em cada fibra de meu ser, até que o rufar começou a ficar cada vez mais lento, até não ser mais do que um ronco suave, que ameaçava continuar eternamente. Sentia-me sonolento, quase flutuando, e Lestat me puxou. Ele está morto, seu idiota. Falou com seu charme e tato característicos. Não pode beber depois que morre. Entenda isso. Durante um instante fiquei frenético, fora de mim, insistindo em que o coração do homem ainda batia, agoniado para me grudar a ele de novo. Corri as mãos por seu peito e depois agarrei seus pulsos. Teria mergulhado meus dentes neles se Lestat não tivesse me empurrado para que me levantasse, batendo em meu rosto. Seu tapa foi espantoso. Não senti a dor que esperava. Foi um incrível choque de outra espécie, uma pancada nos sentidos, de modo que fiquei confuso, inteiramente surpreso e sem ação. Encostado num cipreste, a noite pulsando seus insetos em meus ouvidos. Morrerá se fizer isto, dizia Lestat. sugará até a morte, se agarrar um cadáver. Além disso, já bebeu demais e se sentirá mal. Sua voz me irritava. Sentia-me impelido a me atirar subitamente sobre ele, mas compreendi exatamente o que ele dizia. Sentia uma dor terrível no estômago, como se um redemoinho revirasse minhas entranhas. Era o sangue que penetrava rapidamente demais em minha circulação, mas não sabia disto. Agora, Lestat se movia na noite como um gato e eu o segui, o coração disparado, sentindo a mesma dor no estômago até chegarmos à casa de Point du Lac. Sentamos-nos na sala. Lestat começou a jogar uma paciência na mesa de madeira polida, enquanto eu o fitava com desprezo. Murmurava coisas absurdas. Dizia que me acostumaria a matar. Aquilo não era nada. Não devia deixar que isto me perturbasse. Estava reagindo demais, como se ainda não tivesse me livrado da mortalha. Logo estaria acostumado a tudo. Pensa assim? Perguntei finalmente. Na verdade, não tinha nenhum interesse em sua resposta. Agora compreendo a diferença que havia entre nós. Tinha vivido o ato de matar como um cataclismo, assim como o ato de sugar o pulso de Lestat. Essas experiências transformaram e modificaram a tal ponto meu enfoque de tudo, desde o retrato de meu irmão na parede da sala até a visão de uma simples estrela pela claraboia da janela francesa, que não podia imaginar que outro vampiro compreendesse. Estava modificado para sempre. Sabia disso. E o que sentia em meu âmago por tudo, até pelo ruído das cartas sendo colocadas umas sobre as outras na pilha do jogo, era respeito. Lestat sentia o oposto, ou não sentia nada. Era como dar pérolas aos porcos. Tão entediante quanto um mortal, tão vulgar e infeliz quanto um mortal, tagarelava ao jogar. Diminuindo minhas experiências, completamente refratário à possibilidade de sentir o mesmo. De manhã, compreendi que era muito superior a ele, e que tinha sido tristemente ludibriado pelo fato de tê-lo como professor. Ele deveria me transmitir os ensinamentos necessários, se é que ainda havia algum, e eu deveria tolerar suas limitações, que eram verdadeiras blasfêmias contra a vida. Sentia indiferença por ele. Não sentia o desprezo por sua inferioridade. Somente avidez por uma nova experiência que deveria ser tão bela e tão devastadora quanto o assassinato. E vi que, caso esperasse tirar o maior proveito possível das experiências que ainda me esperavam, precisaria empenhar todo o meu esforço na aprendizagem. Lestat seria inútil. Já era bem mais de meia-noite quando finalmente me levantei da cadeira e saí para o balcão. A lua cheia se derramava sobre os ciprestes, e a luz das velas ecoava pelas portas abertas. As colunas e paredes da casa tinham sido caiadas recentemente. O assoalho varrido e a chuva de verão tinham deixado a noite limpa e reluzente sob gotas de água. Encostei-me na última coluna do balcão, minha cabeça tocando os caules macios de um jasmim que crescera ali em luta constante com uma glicínia. E pensei no que me esperava pelo mundo e através dos tempos, resolvendo vivê-lo delicada e reverentemente, aprendendo em cada coisa algo que me prepararia melhor para a próxima. O que isso significava, ainda não tinha certeza. Compreende-me quando digo que não queria passar depressa demais pelas experiências, e aquilo que sentia como vampiro era poderoso demais para ser desperdiçado? Compreendo, disse o rapaz rapidamente. Parece ter sido algo como se apaixonar. Os olhos do vampiro brilharam. Exatamente. É como o amor. Sorriu. E relato-lhe meu estado de espírito naquela noite para que possa entender que há profundas diferenças entre os vampiros e como cheguei a ter uma impressão diferente de Lestat. Precisa compreender que não o critiquei por não valorizar sua própria experiência. Simplesmente não podia compreender como desperdiçava sentimentos como aqueles. Mas então Lestat fez algo que deveria me mostrar o caminho a seguir em minha aprendizagem. Ele sentia mais que um mero apreço pela riqueza de Point du Lac. Tinha se extasiado com a beleza da porcelana servida a seu pai na ceia. Gostava do toque das cortinas de veludo e acompanhava os desenhos dos tapetes com a ponta do pé. E, naquele momento, pegou uma taça em uma das cristaleiras, dizendo: "Sinto realmente falta das taças." Só que disse isso com um prazer diabólico, que me obrigou a examiná-lo mais criticamente. Desagradava-me intensamente. "Quero lhe mostrar um pequeno truque", disse. "Isto é, se gostar de taças." E após colocá-la sobre a mesa do jogo, veio até o balcão onde me encontrava e novamente se transformou num animal à espreita, perscrutando com os olhos a escuridão que se estendia além do alcance das luzes da casa, examinando o chão sob os galhos arqueados dos carvalhos. Num instante saltou a grade e caiu suavemente sobre a terra, desaparecendo na noite para agarrar algo com ambas as mãos. Quando voltou a mim, engasguei ao ver que era um rato. "Não seja idiota", disse. "Nunca vi um rato." Era um imenso e feroz rato do campo, com uma longa cauda. Segurava-o pelo pescoço para que não o mordesse. "Os ratos podem ser bem interessantes", falou. Levou o rato até a taça, cortou sua garganta e encheu o copo rapidamente com sangue. Depois, o rato foi arremessado por sobre a grade do balcão e Lestat ergueu o copo de vinho triunfalmente. "Você pode perfeitamente ter de usar ratos de vez em quando para sobreviver, de modo que é melhor apagar esta expressão de seu rosto", disse. "Ratos, galinhas, gado. Viajando de navio, pode muito bem se alimentar de ratos. A não ser que queira causar tal pânico entre a tripulação que esta acabe procurando seu caixão. Pode muito bem manter o navio livre de ratos." Sorveu o sangue tão delicadamente quanto se fosse um borgonha. Fez uma expressão desagrada. "Fica frio depressa." "Quer dizer, então, que podemos nos alimentar de animais?", perguntei. "Sim." Bebeu tudo e jogou o copo, descuidadamente, na lareira. Fitei os cacos. "Não se importa, não é?" Apontou para a taça quebrada, com um riso sarcástico. "Certamente espero que não, pois não poderei fazer nada, caso se importe." "Posso expulsar você e seu pai de Ponte de Lac, se quiser", respondi. Acho que foi minha primeira demonstração de cólera. "Por que faria isso?", perguntou, tentando dissimular seu espanto. "Ainda não sabe de tudo, não é?" Ria e andava lentamente pela sala. Correu os dedos pelo acabamento de cetim do espinete. "Toca?", perguntou. Respondi algo como "não toque", e ele riu de mim. "Toco quando quiser", disse. "Não sabe, por exemplo, os modos pelos quais pode morrer. E morrer agora seria uma imensa calamidade, não seria?" "Deve haver alguém mais no mundo que possa me ensinar essas coisas", retruquei. "Certamente você não é o único vampiro, e seu pai deve ter uns 70 anos. Você não pode ser vampiro há muito tempo, de modo que alguém mais o deve ter instruído." "E você acha que pode encontrar outros vampiros sozinho? Eles podem vê-lo se aproximar, meu amigo. Mas você não os verá." "Não, não acredito que tenha muitas escolhas. Sou seu professor, precisa de mim, e não tem muitas alternativas. E ambos temos pessoas por quem zelar. Meu pai precisa de um médico e temos sua mãe e sua irmã. Não tenha nenhuma ideia mortal de lhes contar que é um vampiro. Simplesmente zele por elas e por meu pai. O que significa que amanhã à noite será melhor matar rapidamente e depois se preocupar com os negócios de sua fazenda. Agora, para a cama. Dormiremos os dois no mesmo quarto. Isto tornará os riscos bem menores." "Não. Arranjo um quarto para você", respondi. "Não tenho a menor intenção de permanecer no mesmo quarto que você." Ficou furioso. "Não cometa nenhuma estupidez, Louis. Estou lhe avisando. Não há nada que possa fazer para se defender do sol. Nada. Quartos separados significam seguranças separadas. Duplas precauções e duplas chances de sermos notados. Depois disso, começou a fazer uma lista de cuidados que deveriam me assustar, mas bem poderia estar falando para as paredes. Eu o olhava atentamente, mas não escutava o que dizia. Parecia fraco e estúpido, um homem feito de galhos secos, com uma voz débil e maligna. Durma sozinho, disse, e delicadamente apaguei uma a uma as chamas das velas. Já é quase manhã, insistiu. Então se tranque sozinho, disse, agarrando meu caixão e arrastando pelas escadas de tijolo. Podia ouvir os trincos da janela se fechando e o barulho das cortinas. O céu estava pálido, mas ainda salpicado de estrelas, e mais uma chuva fina vinha agora do rio, respingando as lajes. Abri a porta da capela de meu irmão, afastando as rosas e as trepadeiras que praticamente obstruíam a entrada, e coloquei o caixão sobre o chão de pedra em frente ao altar. Quase podia perceber as imagens dos santos nas paredes. Paul, disse baixinho, me dirigindo a meu irmão. Pela primeira vez em minha vida, não sinto nada por você. Não sinto nada em relação à sua morte. E, pela primeira vez, sinto tudo o que poderia sentir. Sinto a dor de sua perda como jamais havia sentido antes. Compreende? O vampiro se voltou para o rapaz. Pela primeira vez, eu me sentia inteiramente transformado em vampiro. Fechei as venezianas de madeira entreabertas sobre as janelas estreitas e tranquei a porta. Depois, penetrei no caixão forrado de cetim, quase percebendo o brilho do tecido no meio da escuridão. E ali me tranquei. Foi assim que me tornei um vampiro. E lá estava você, disse o rapaz após uma pausa, junto a outro vampiro que odiava. Mas tinha de ficar com ele, respondeu o vampiro. Como já lhe disse, estava em desvantagem. Insinuou que ainda tinha muito a aprender e que somente ele poderia me ensinar. Mas, na verdade, a maior parte do que me transmitiu foi prática, e não teria sido difícil descobri-la sozinho. Por exemplo, como se devia viajar de navio, tendo o caixão transportado para nós como se fossem os restos de entes queridos sendo enviados para o enterro. Como ninguém ousaria abrir tais caixões, tornando possível que se saísse à noite para caçar ratos. Coisas assim. Além das lojas e vendedores que ele conhecia e que poderiam nos atender depois da hora para nos fornecer a última moda de Paris. E dos agentes que desejavam resolver assuntos financeiros, restaurantes e cabarés. Nesses assuntos mundanos, Lestat era um bom professor. Que tipo de homem tinha sido em vida, não sabia nem queria saber. Aparentemente pertencia à mesma classe que eu, o que significava pouco para mim, exceto pelo fato de ter tornado nossas vidas um pouco mais fáceis. Tinha gosto impecável. Apesar de considerar minha biblioteca um monte de poeira, e mais de uma vez pareceu se enfurecer com o fato de eu ler um livro ou escrever alguns comentários no jornal. É um absurdo mortal, costumava me dizer, ao mesmo tempo que esbanjava meu dinheiro decorando Pointe de Lac esplendidamente, a tal ponto que até eu, que não me preocupava com dinheiro, era forçado a me assustar. E divertindo os visitantes de Pointe de Lac, infelizes viajantes que vinham a cavalo ou de carruagem e pediam hospedagem por uma noite, enviando cartas de apresentação a outros fazendeiros de Nova Orleans. Com estes, era tão gentil e educado que tornava tudo mais fácil para mim, que me encontrava desgraçadamente preso a ele e me chocava com sua corrupção. Mas ele não fazia mal a estes homens? Perguntou o rapaz. Oh, sim. Frequentemente fazia. Mas lhe contarei um segredo, se é que posso fazê-lo, que se aplica não somente a vampiros, como a generais, soldados e reis. A maioria de nós prefere ver alguém morrer do que suportar uma indelicadeza em nossa própria casa. Estranho, sem dúvida. Mas verdadeiro, posso lhe assegurar. Sabia que Lestat caçava mortais todas as noites, mas não poderia suportar que fosse rude ou indelicado com minha família, meus hóspedes ou meus escravos. Não era. Parecia apreciar particularmente as visitas, mas dizia que não deveríamos ter despesas com outras famílias.